escola da 197 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após prossegue direto destino. Controle 120 decimal 8 e aciona 5054 no transponder. Confirmando o perfil da saída, será Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. 13325, ATR 1251. 13325, ATR 1251, voo 97. Decimal 95, o ajuste 10 no meio, bom voo. Controle, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolada na sua escuta, perfil Arbor. Papa Romeu aqui do Serra Lima, bom dia, contato radar, vai para o nível 160, saída Arbor. Gente, 160, Lima. Velocidade de atender para o 170. Confirme. Velocidade nível final 1970. Vou passar o nível 170, 35594. Atalho 2223, formação em curso agora Índia, Vitória da Conquista, autorizado nível 180. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elephant, após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5072 no transponder. Autorizado 180, vitória da conquista, decola da 10 pela direita na asa, eleva após sair com plano de voo. 208, defensor de controle, 5072 no transponder. Para o céu, passageiro 2223. Passageiro 2223, correto, remota 1-3, chama pronto para o direcionamento. Baixa 3153, baixa com 1692, 3150, tá na campina. Tá 3153, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 10, 295, tá 3153. Olá, cara, sou eu, autoridade do táxi, até que são 7, reporte para ingresso. Poderia confirmar pessoas a bordo? 5594, serviço radar terminado, 68 milhas nordeste do Rio de Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. Ainda presente 205 Aracaju, muito obrigado, bom dia. Bom dia. E o Salima, ciente, aguarde para transferência. Salima, tem cabeceiro no zero. Tem uma tenta, prendeu, seu Zé. Eu sigo aqui, que o Salima. Total 9917, essa é a identificação. Tente na frequência 125.45, alterna 126.85. Controle, 1028. Controle, 1028, graças a Deus. Controle, Salvador, muito bom dia. Batatão Romeu, Charlie X-Ray, com a data 97, perfil da água. Batatão Romeu, Charlie X-Ray, contato com a data, saída da arma, submontanha 100. Sendo perfil Arbus, sessão para 100, meu cara, isso aí. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, chama Centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 128.8, 135.3. Declaro 28, chama controle 120.8. 120.8, bom dia. Controle, Salvador. Bom dia, o TAN 3153 decolando aqui. TAN 3153, contato radar, saída da Eleza Prince, submantenha 3280. Submantenha 3280, TAN 3153. Patango Romeu, Charlie X-Ray, confirma estimado de fundo. Confirma para o ideal para o destino. Passada 2223, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Com 1-0 no meio, bate o Indy Alpha para o ponto de espera lá 1895, obrigado. Salvador, bom dia, passageiro 2223, constando até então. Passageiro 2223, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, 2-3. Passaia 2223, decolar 232, chama em controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Saneamento 225, chegada bom, pedido para Nidji, voo 050, QNH 10 no meio. Alfa Salvador, passarinho 2223, decolado na Arbor Elefa. Passarinho 2223, contato radar, saída da Arbor Elefa, sub e mantenha 180. 180, Arbor Elefa, 2223. Salvador, Cordial, bom dia, o azul 4234, tá sim, está indo, autorizando para todo o registro. Azul 4234, bom dia, informação Índia confere, Recife, autorizado nível 370. Decola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5101 no transponder. Azul 4234, autorizado Recife nível 370, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Buca, transição Caju. A controle 0120, decimal 8, é 5101. Azul 4234, correto, portão 1, chama pronto para o pushback no momento. Contra 4234. O meu Charlie X-Ray, autorizado direto de cima. passaria 2223? Prossiga, passaria 2223. Ponto Arbor, a gente pode voar para o último. Aguarde coordenação, passaria 2223. Uno 922, chegada Mari, desça para Nipse, voo 060, QNH90 no meio. 060, Mari. Passaredo 2223, autorizado, ouvidute.